da oliveira. Ai, a folha da oliveira. Ai, tem dois bicos como a renda. Este rapaz de agora, ai, este rapaz de agora, ai, já não há quem os entenda. A oliveira pequena, a filha de um homem pobre.